Esse é o hit do verão. Deja Vu. É show. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. É show. Esse beat vai pulsar e bater no coração. É sucesso, é o hit do verão. Deixa o corpo viajar, joga os braços para o ar. Nessa onda balançar, na levada da D. Você libera a magia do amor que vem do seu coração. É a pura emoção de estar na Deja Vu. Vem dançar com Deja Vu. Vem dançar. Eu gosto de alegria, de ver o mundo dançando, de começar o dia sorrindo, brincando. A energia que contagia. De ver o mundo dançando, de começar o dia sozinho.